Capítulo 2. Assim foram terminados os céus, a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar, no sétimo dia, de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia, Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo o que ele decidiu fazer. Esta é a história dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação do campo, porque Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em quatro rios. O nome do primeiro é Pison. É aquele que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É aquele que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idekel. É aquele que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim, você pode comer à vontade. Mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles. E como o homem chamava a cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem. Mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher, e levou-a ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa. Contudo, não se envergonhavam.